2, aguarde, pista livre. A sua escuta, 4076. Mais 2 a 3 minutos. Quadrando então, sua escuta. Ufa, aguarde, copo, só um minuto. Boa tarde, Xanar 63, zona 5, papá. Estabilizado, carro Delta. Delta, o papá desce para 2 mil pés. Delta, o papá descendo para 2 mil pés, informa que o Mike Bravo Oscar ali ouviu, está prosseguindo conforme a orientação até outra vez, farol da barra. Entre. Controle Salvador, boa tarde, Xanar 63, zona 5, pro 180, mantendo devido informações. Entre, o Xanar 63, zona 5, desça para nível 120. Quando cruzar o nível 150, reduza para 220, o QNH 10018. Cruzando 150 agora, reduzindo para 2509, o Xanar. 2209, o Xanar. Reduzindo 6315. Tabasca Papá, acione código 0223. 06, decolado ao 52, controle 208, 208. 208, tá bom. Controle TRIP 5626, passou a posição Conde, mantém 140. TRIP 5626, acione identificação, está em contato com o radar, Broad Bonf, QNH no 018, reporte no ponto e dá a descida. Porta Leixa. TNM 141, condição de voar à direita. Afirmo na proa 240. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, apoio direto. Aciona 5042, controle 120, decimal 8, torre 1186. Tuno, efetua orta com curva direita na posição pelo, Xanem 141. Sim, Tiove está curva pela direita em pelo, 6141. Xanem 6210, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o norte, o limite ao localizador. Esquerda para o norte, limitado pelo localizador, Xanem 210. Controle Salvador, bom dia, 355-5500, informação eco. Táxi Babata 02, chama a torre 186 para acionamento táxi de decolagem, ajuste 1-0-1-8, tem um bom voo, boa tarde, o Max Ragolf. Táxi 1-0-1-8, ciente e tá legal. Controle Salvador, chama 6141, atinge, mantém 050. Lema 141, desça para 4 mil pés, efetuando ordem pelo. 4 mil em pelo, 6141. Céu até o papá dormiu na prova da Inter. Center, o céu até o papá autorizado. Final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Papá. Meu trabalho desça para 2 mil pés, autorizado. Final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, pantanal estabilizado, Rubem Bravasco. Controle Salvador, TRIP 5595, tá no ideal. TRIP 5595, desça para o nível 080. 080, TRIP 5595. Xanem 315, desça para nível 070. 070, Xanem 6315. Controle Gol 906. 806, contato radar, suba para nível 230 na saída PUCA. 230 na PUCA, Gol 80. O Xanem 6210, atingindo 060. Xanem 6210, desça para o nível 050. 050, 620. Juliette Vitor Charlie, confirma estimado de pouso. Antes da Juliette, para ingresso. 924 visual com banho da companhia taxiando próximo através do 62. Relativo. De passagem ao mesmo após ingresso via Juliette, portão 08, gol 924. Passagem aeronave. Alô, parte vai taxar só 08, 924. Condições de após o tempo da curva à esquerda para 180, Xanem 6141? Afirmo, 6141. Corrigindo, é direita agora 180, Xanem 6141. Agora 180, direita 6141. Está inicialmente na vertical do farol de Itapuã, próximo aí. Já finais da pista 35. Reporte no vertical do farol de Itapuã para prosseguir com o cruzamento das finais 35 e na sequência 28, ok? Afirmativo. Reportará no farol de Itapuã. Farol, baixado, checado. Bravo Delta. E 310, molhada, sem chuva na vertical. Chuvisco, o vento é 150 com 10 leve pouso, Bravo Delta. Bravo Delta. 62, 10, corra direita pro A030. O limite será radial 310 de Salvador. 030, limite radial 310 de Salvador, chama 010, vai assistir 050. Pronto, está limpada, bom. 170, limite localizador. Direita 170, limitado pelo lote. PNM 141, desça para 2000 pés. 2000 pés, 6141. O meu Bravo Oscar, chame torre 118, decimal 6. Oscar. Ali mantém sinal 0754. Tá detectando o farol do Itapuã, o Bravo Oscar, papá. Gente, mantenha a linha litoral e reporte o cruzamento da final da pista 35 e na sequência vai aguardar para cruzar a final da pista 28, ok? Temos 737 da Gol alinhando na pista 10 para a decolagem. E antes vai cruzar a 35 e guardará para cruzar a posterior para a vossa papá. Gilete Bravo Delta no solo 57, lembra a direita, no solo 219. Boa. 3. Ah, positivo, a gente vai aguardar o início do táxi do TAN, isso? Bem ativo. Ok, obrigado. Licitador? Direita 120 para o localizador, Cheyenne, 120. Hotel Papá no glide e no localizador contra embaixo travado. Hotel Papá, chame torre 118 decimal 6. Papá. Até estimado aqui estava em torno de 900 pés com visibilidade em torno de 4 mil, ok? Daí abaixo dos mil para aproximação visual. A menos que obtenha condições visuais e na sequência prosseguiria visual para a pista no 7. Confirmarei na frente. Ótimo. 7. Voo no 754, pista 10, decolagem autorizado. Vento é de 150,12. Recebendo decolagem, pista 10, voo 754. Papa, Papa, Bravo, Oscar, Papa, gente do tráfego, cruzando a final da 35 e aguarde para o cruzamento final da 28, estou visual com o seu tráfego aí na final da 35, hein? Tente, Bravo, Oscar, Papa, vai aguardar para o cruzamento da 28. Mateus, o senhor pode deslocar até mais próximo, o 737 jogou já em seu relógio, após a passagem do gol vai ser autorizado o cruzamento. Mantendo essa velocidade aí no litoral, vai ser autorizado o cruzamento, o Bravo, Oscar, Papa. Muito Bravo Oscar Papá, vai manter a velocidade e está visual com a aeronave correndo. Até o Papá, final da 10, contra embaixo travado. Está visual o meu Bravo Oscar? Serra Hotel Papá, na final da 10, contra embaixo travado, já observa, já visual. Ah, tá ok. Serra Hotel Papá, tráfego avistado, checado o trem, pista 10, molhada, chuvisco na vertical, pois autorizado, 150 com 10. Papá. Estou em 1-8, decimal 6. 1-8, decimal 6, o China 6141, grato. 141-6, cruza 1-6-0 para o 1-5-0. Sul 41-1-6, desça para nível 1-2-0. 1-2-0, 41-6. Poderia confirmar com a aeronave que está na nossa frente, 4.000 pés abaixo? Mação, seu tráfego, guarde pista livre. Como número 3, o guardião pista livre, 6141. 5, em descido de Pantera 72. Poderia confirmar a velocidade? Pra volta, papá. Direto e tarde, graças a seu nome. Controle Salvador, voo 754. 1754, contato radar suba para o nível 390. 1754 na saída Puca. A Puca 390, 754. Trip 5595, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 030, limite ao localizador. Esquerda 030, limitado pelo lock, o Trip 5595. O Xenia 6210, está no localizador. O Xenia 6210, desça para 2000 pés, autorizado. Final do procedimento TLS, X-Ray, pistão 10, aguarde para chamar a torre. 2000 pés, e procedimento aguardando para chamar a torre, Xenia 6210. Gilete Vitor Charlie, chame Recife em 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. Tá. Bravo Oscar Papá, tá livre cruzamento da final da 28, aguardando transferência de comunicações. Certo, da presença, vai cruzar 28 para Oscar Papá. Certo, Delta é Papá no solo 01, libera direito, taxi Delta, chama o solo 219. Papá. Salvador, Papatango, Serra, Hotel Papaca, viu? Salvador, Papatango, Serra, Hotel Papaca, viu? 050, limite ao localizador, TNH1018, reporte no ponto da descida. Sete molhada, checa o trem, de pouso, vento de 150 com 10, livre pouso, piscando 7, Papá, Romeu, Bravo Oscar. Deixa travado, Oscar. O TAM 3216.010, estamos pronto. A gente mantém o ponto de espera, TAM 3216. Mantenha então, o TAM 3216. O papá, Bravo Oscar Papá, chame o controle agora em 120 desse 8 para prosseguir via litoral até até Aracaju. 120 desse 8, grato pela atenção, até pronto. Aguarda, para 2000 já estabilizou, o reportar estabilizado, o Xanar 63 e 05. Contato Salvador, trip 5595, vai cruzar o 085. Trip 5595, desça para nível 050, que é legal no 09. 050 ajustado no 018, trip 5595. Salvador, Papatão, Serra, Hotel Papá. 18. Para 2018, 41 no meio. Vitor Tiana, até desce para o nível 070. Estraia. Táxi, Max, é bom. Bravo, Oscar Papá, prossiga em condições visuais litoral norte. Quando possível, confirma estimado para ingresso na terminal Aracaju. Ingresso na terminal Aracaju às 18h10, senhor. E pouso 18h35. 06141. Certo. Obrigado, senhor, tá, papá. Papá, confirme o POB. 5 POB, senhor. Anemia 210, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 286, Anemia 210. Salvador, boa tarde, Anemia 210. Anemia 210, chamou o copete. Afirmativo, Oxalé 6210, a 2 milhas de chuva, moderada na vertical, pista molhada, número 2 para o pouso, reporte visual com campo, o 6210. Moderada visual com Estabilizada na ILS, Xanar 63. Xanar 6305, chame Torre, Salvador em 118, decimal 6. Torre 18,6, obrigado, bom trabalho. Tráfico a 1 mil marcador externo, decola de imediato quando? Autorizado? Afirmativo, decola de imediato. Posição e mantém agora a liberação para decolagem, tá 3216. Além, mandei 90 aguardado. O Xanem é 141 no solo soteropolitano 05, direita via Delta, mantenha a posição logo antes da Alfa e chama o solo 219. Delta, mantém posição Alfa, 1219, grato. Boa. Torre Salvador, boa tarde, o Xanem 6315, estabilizado na ILS. 3216, decolagem autorizado, 140 graus, 10 nós, pista 10, 1018 nautilus. Livre decolagem ao 10, 3216. Oxalé 6305, centro do tráfego, número 2 para o pouso, tráfego precede o Airbus Companhia, passando marcador externo. Reporte visual com campo checado, pista 10, molhada, chuva, leve agora na vertical. Reportaria visual com a 10, 6315. Oxalé 6210, avistou com 1800 pés. 1800 pés, continua a aproximação, aguarde pista 10, livre, pista molhada, chuva leve agora na vertical, 6210. 6210. Tio Vitor, Charlie Hotel, corre direita na proa 070, o limite agora radial 310 de Salvador. Informe o pátio, se encontra, precisa abordar. 5626, vetoração para sequenciamento, corra direita para o A235, limite localizador. Oxenem é 210, pista no zero, pouso autorizada, pista molhada, chuva, chuvisco, 140 com 8, pista molhada. 140 com 8, pista molhada, 620. E aqui. 1.18.6, grato. 08, boa viagem. 308, obrigado. Zero está autorizado, aerovia Penzulo 10. Penzulo 10 a 10, MAP, XCA, Mike Alfa Papá, após direto Luvito, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano, decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, aciona 5054, controle 120.8. Comedor e desce para 3 mil pés. Vai chegando 3 mil pés, 5595, mantém 5 mil. 5595, desce para 4 mil pés. 4 mil pés, 0098, ajuste, 5595. Tatiana, até desce para nível 050. A bordo, 4 horas e 10, alterna Ilhéus. Está autorizado, pátio. 3, parte principal, segunda direita, Indy Alfa, ponte esperador 886, ajuste no 08, bom voo e boa tarde, trip 5489. 5489, direto parte principal, Índia, direto para Alfa, torre 108.6. Pode estabilizar no localizador. Reportaremos estabilizado, patrulhando no meio. Controle, o TAM 3216. Aproximação, pista no zero molhada, agora chuvisco na vertical, aguarde liberação, Oxa, 6315. Aguardando, 6315. Oxa, 6210, no solo 09, direita via táxi, eco, chama solo 219. Direita via eco, solo 219, Oxa, 6210. Estado no localizer da 10.5595. 26, corre esquerda para 190. Esquerda 190. Controle, voo 754. De tráfego helicóptero ainda na praia de Itapuã, mantendo 500 pés. Só vai cumprir o perfil do subida arbor. E chama o controle 120.8, tem uma boa viagem. O helicóptero não é tráfego para o seu tráfego. Tá certo, grato, bom trabalho. Agora com o controle 208. Oxenem 6315, pista no zero, livre, molhada, 130 com 8. Oxenem 6315, 130 com 8, pista molhada, pouso autorizado. Livre pouso 6315. Eco de novembro, livre táxi, chame para ingresso, pista no 7, Eco Índia, novembro. Vou interceptar o localizador. Então, reporte cruzando a final da pista 35 para prosseguir com o pouso no pátio 3, aviação geral. Mike Bravo, Oscar, ciente, prosseguindo. Esquerda, Bruno 30, para interceptar o final ILS X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 130 para interceptar o curso, reportarei, 5626. Controle, o Mike Serra Golfo decolado, 1410, na água. Mike Serra Golfo, contato radar, suba para o nível 080 na saída da água. Tá livre a restrição dos 3000? Livre, o Mike Serra Golfo. Bruno no meio, interceptou o lock da 10. 141 no meio, chame Torre Salvador em 1.8.6. 186. Boa tarde. 358, seu horário, pode direto Maceió. Roda 10, curva esquerda, Bucaracaju, 5020, transponde 1208, controle 924. Pega 924, portão 8, chame pronto, pushback. Pronto, 924. Próximo da Alfa, chame 210. É Juliette, porque é um 62, eu chamei 62 e no 0. Vai pra. Pra ser Juliette, vai pro 62, eu chamei 62 e no 0. Obrigado, boa. Boa. Estabilizado no curso 5626. Entra no 9600. Obrigado. O cruzamento do prolongamento 35. Gente, cruzamento autorizado, aproximação pelo setor sul para o pátio 3 aviação geral, evitando sobrevoo de hangares e aeronaves naquele pátio. Informa um Airbus da Avianca que ingressou na alfa. Livre pouso, chama o senhor controlado, 130 com 8. Mike Bravo. Mike Bravo. Mike Bravo, sim. Botará. Na 3805, tráfego tipo helicóptero aproximando para a sua direita, o pátio 3, sem interferir na sua decolagem. Autorizada, decolagem 140 com 10. Sim, tem livre decolagem na 3805. Azul 41 no meio, tráfego avistado, continua aproximação, pista densa molhada, chuva leve na vertical, aguarde, pista livre. Sim, passou externo, trem baixado e travado. Eco Índia Novembro, está pronto? Ingresso da terminal Aracaju, chama o controle 120 decimal 3. E Salvador, o trip 5626, está estabilizado no curso, 11 milhas. Sete, reporte visual, baixar travado, pista 10, o trip 5626, o tráfego precede um emoeda azul, afinal aproximando de 4 milhas para a cabeceira. Obrigado. Azul 41 no meia, 3 milhas e meia da cabeceira. Ok, informa ele 4, aproximando para o pátio 3, lateral direita da pista 10, não interferirá no seu pouso, a pista é molhada, chuva leve, pouso atualizado, 140 uma 12, azul. Livre pouso, azul. Siga. Fã 3805, decorado azul no 3, controle 1208, ó, boa viagem. 208, pode ver, obrigado. Para 2 mil pés, autorizado. Final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. O 35595, autorizado DC 2 mil pés, autorizado ILS da 1 a 0, está estabilizado no lock, o trip. 5595, chame torre 18, decimal 6. 18,6, trip, bom dia. Papai, eco de novembro, reporte alinhado e pronto, pista 17. 05, contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. 340 na saída da EL, quando autorizar, responde uma Leda. Autorizado, Leda. Leda, 3805. Estabilizado, localizador, Vitor Tiagatão. Entre o Vitor Tiagatão, aguarde para continuar descida e chamar a torre. Afirmativo, lá descendo o glide, Vitor Tiagatão. 89, decola da interseção, se autorizado, pode tomar posição depois do voo azul. Afirmo, lembra, a terra da companhia está a meia milha do externo, reporte pronto para decolagem, aguardando a liberação imediata, 5489, trip. Obrigado. Torre Salvador, trip 5595, agora estabilizado na localizer, está 7 milhas do externo. Sente número 2 para o pouso, precede até a companhia, bloqueando o externo no momento, continua com a liberação. Chuva moderada na vertical, a pista bastante molhada, 130 com 14, reporte visual checado, 5595. Reporte visual checado, trip 5595, está ciente do tráfego. Azul 41 no meio, solo aos 15, direita libera, chame solo 219, agilizando na medida possível e reporte pista livre, por gentileza. Reportará, 41 no meio. 145 alterno 126 decimal 85. 2545 2685, obrigado. Fumando destino, Serra Novembro, Serra Eco. Boa tarde. Boa. 5489 da trip, 130 com 13 e 9, vindo para a colagem. 5489 iniciando. 0 no 8. Então, bom voo, boa tarde, Gol no 600. Pátio Índia Alfa, ponto 386-600. Muito obrigado, bom dia. Sol Azul 41 no 6, livrou a pescoça. Boa Antares 416 via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguarda antes da Juliette, 416. Até 3561 no Brasília, aguarde cópia só um minuto, número 2, prepare a Arbor, Elefa, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, Elefa. Cada chuva moderada, 130 graus, uma luz de nós pôs, autorizado 5626. Obrigado, tchau. 8. Afirmo. De passagem ao mesmo, e após ingresso via Juliette, Oxenai 6315 para o portão 11, portão 11. Após o Boeing, ingresso via Juliette para o portão 11, Oxenai 6315. Autorizado para Serra November, Serra Eco, nível 080, até 200 milhas, 200 milhas do lugar de Salvador, pois prossegue no 085, visual direto, decolando a 17 com curva esquerda, na subida Momo, após direto, aciona 5036, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6 dúzia. Estão subindo para o 200, o 3549. Controle, autoriza todo o destino do Mike Serra Golf, a ideal é a 310. Autorizado, Mike Serra Golf. Decola a pista no zero, vai curvar à direita e cruzar a final da pista 35. É a subida conflitante, aqui só um instante para a decolagem. Localizador, Vitor, fala hotel. Charatel, chame torre 198 decimal 6. 26, Vitor Charatel, obrigado, boa. Boa. Torre, boa tarde, Alfa Patrão, Vitor Charatel, na LS. O Trip 5626, sola 18, libera a direita via Delta 219. 09. Ok, segue o R2, prossegue pro 9, 4196. Confirme a posição? Não, você vai sintonizar a frequência do solo em 1219, ele vai instruir lá o estacionamento, vem? Gente, 219. Trip 5595, tráfego avistado, tem o campo à vista? Afirmativo, tá visual, trip 5595, baixada travada. Sistema olhando, a chuva moderada, 130 com 14, livre pouso 5595. Livre pouso na 10, trip 5595. Carpatango, Vitor, Tchelo Hotel, sente deletar, seu reporte, marcador externo, baixar travado, pista 10 ou visual com a pista, 10 molhada, chuva moderada. Sente, vai reportar no marcador externo e baixo travado, Vitor, Tchelo Hotel. Torre Salvador, 600 da Gol. 600 da Gol, mantenha a presente posição, aguarde para ingresso. Teremos. Aerovia Peresulo 17, decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5061, controle 120, decimal 8. São 10, chame pronto, pushback, na 3561. 4, cópia. Pronto, cópia. 394, Galeão, nível 36120, autorizado, aerovia Peresulu 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papai, SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5023, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, via Peresulu 10 até SMAP após Lúcio, saída da EL, curva esquerda, depois Leda, depois Bridge 5023 e o controle 120, com 8, 1384. Rota Peresulu 10, Peresulu 10 até SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito, e após direto Barbacena Bravo Bravo Charlie, após conforme rota, e a subida, decolando a pistão no zero com curva direita após decolagem, subida da EL, após Leda, e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, quando 394 ficou desde 22. 394 ciente, é Peresulu 10 até SMAP, após Lúvito, depois Barbacena. Decolada 1-0, a saída da Elco, curva pela direita, depois Leda, depois Bridge e o transponder 5023, no gol 1394. Mais um 394, portão 5, chame pronto, pushback. 7394,